dois, três e... Preciso confessar, eu sei, isso vai doer, mas eu não acredito mais em você. Desde que eu te usei pro meu prazer, me sinto culpado, estranho, fechado, cheio de pesar. Sua presença despercebida por mim. Fica cada vez mais claro que talvez eu não seja um quinto do menino que eu quis ser. Não é o suficiente para mim, e depois não era pra você. Que dor, o desencontro do querer. Sua presença despercebida. São das pequenas coisas que nasce o amor. Foi o que eu ouvi dizer por aí, mas não acredito que você seja tão